Boa tarde, é boa noite, não sei, são 6h30, é É, aquela para hora mim de transição entre a tarde e a noite. Eu estou aqui com as Decibélicas, uma banda criada em 2016, correto? Foi sim. essa a conclusão que nós chegamos. Sim, De sim, sim, sim. origem em Braga. De origem em Braga, sim. E consideram-se uma banda bracarense, portanto. Certo? Sim. Certo. Portanto, eu ia pedir que vocês se apresentassem uma a uma. Vamos começar aqui pela Ana Luísa. Ana Luísa e respectivamente, o instrumento. Ok, Ana Luísa, e estou a usar um sintetizador a fazer só assim um noise, fazer uns barulhos assim um bocado esquisitos. Mas eu entrei há uma semana, por isso. Ok. Ainda Novo mundo. estamos a experimentar, estamos a Fixe. começar outra vez, não sei. E também queria experimentar a voz um bocado, Ah, ok. mas só um bocadinho. Fixe, fixe. Com efeitos e isso, e pronto. Mas ainda vamos ver. Acho que era fixe. A Nanda está a Nada. acabar de beber a sua cerveja. Sim, vamos lá, Fernanda. Pronto, eu agora estou na bateria a tentar. Ok, fixe. Mas também foste vocalista durante muito tempo, correto? Não, teclado. Teclado, Às ok. vezes cantava, mas era Mas mais canto, teclado. ok. Eu sou a Jade e também entrei há uma semana. Agora estou na guitarra, mas também estou a aprender, que é instrumento novo. E se calhar também um pouco de teclado, vamos ver. Já tocavas antes da banda? Não, não, só entrei agora. Ok. A tua primeira experiência com instrumentos musicais em geral? Opa, toco baixo na outra banda, mas também foi aprender nessa Qual é a banda. outra banda, já agora, se É podes? Incerto. Excerto, Sim. ok. Aqui é Sim, portuguesa, temos Braga. ensaios depois também hoje, às Ok. 8, mas também é um projeto assim de Braga. Ok. Assim é, aprender com as bandas. Ok. Ah, eu sou a Inês, Inês Perdiz no Facebook. E toco baixo e estou na banda desde o início. E eu sou Vanessa e também estou na banda desde o início. No início tocava sintetizador também, tocava num teclado MIDI e cantava. Também estás na banda desde a origem? Sim. Correto. Ok. Pronto, isto é fixe também para quem nos ouve conseguir distinguir um bocadinho as vozes e saber quem está a falar e como é que está a falar. Pronto, e já agora, desde já, temos de agradecer ao Miguel Cardoso por nos fornecer a plataforma onde isto vai estrear, que vai ser a plataforma dele chamada Matéria-Prima. Pronto, e o objetivo deste podcast vai ser principalmente uma conversa chill com uma pitada de entrevista. Por isso, se eu conseguir não fazer isto uma entrevista total, eu preferia, porque antes de mais queria conhecer-vos de outra forma, sem ser em modo fazer-vos perguntas e vocês responderem, só saber as vossas motivações e o que é que vocês esperam levar a cabo da banda e etc. Tipo, não vou andar com perguntas de onde é que vocês se imaginam daqui a 5 anos, mas pronto. Querem que eu comece por alguma pergunta? Se Se calhar é calhar, melhor, ok. Influências musicais. Ok, vocês são muitas, nós somos mas. muitas e temos todas bué gostos diferentes. Sim. Ok. E influência para começar a banda, então. Para, acho que é aprender entre todas, Yeah, não? e a Parece influência era termos um espaço com as raparigas do projeto. vocês já Mas acho tinham que esse espaço? tínhamos o espaço, estávamos lá. estávamos lá a A existir. desenhar, E a a zinhar e a existir. fumar chás. E a lavar louça às vezes. Lavar A louça. cozinhar. E a cozinhar e a E comer. começou na cozinha. E há, começou na cozinha, é verdade. É A verdade. tocarmos flautas e entrou o Tiago, o Saek, A tocarem e flautas, vir várias a flautas. fazer, Várias. yeah, a E fazer fazer subiu e. barulhinhos. Ok. E entrou o Saek e disse: Ah, decibelas. Decibelas e ficaram. Decibelas. Yeah, eu não sei, eu não me lembro exatamente Eu como lembro-me é que. E pronto, exatamente desse eu momento. confio na Vanessa. Mas nós, yeah, era tipo, e vamos fazer uma banda só nós? Yeah, bora lá fazer uma banda só nós. Era tipo fevereiro, estava bem frio à noite. E depois foi tipo, e que banda, que músicas é que vamos fazer? E ficámos a ligar umas para as outras, tipo. E foi tipo, ah, foi a Sofia que deu a primeira ideia, acho eu. A Sofia ou a Sara foi tipo, ah, vamos fazer uma cover da Pantera Cor-de-Rosa com o som dos isqueiros. E nunca fizemos isso, foi só uma piada. E pronto, mas depois. Mas ainda vão a tempo, ainda podem fazer. Acabei de fazer, já está gravado. Já podemos ir para o próximo ano. Pronto, e é o que cá estávamos a falar. Vocês não são propriamente uma banda proclamada feminista, mas que vocês são, segundo o que um amigo vosso descreveu, o Malca, descreveu que vocês são um sintoma do feminismo. Muito poético. Poético. Sintoma do feminismo. Eu concordo. Porquê? Porque... E se quiserem? Porque, ok, posso ter um sintoma de uma doença isto e não teres a doença, e isto certo? Começou um bocado tudo com o... No mundo de homens, vocês fizeram uma banda só com mulheres. Já teve sim, o mundo não é dos homens. Já tipo, nós estávamos no projeto e ele repara que realmente em termos numéricos havia muito mais homens e havia muito poucas raparigas, mas ao fim e ao cabo éramos seis. Estávamos seis raparigas num grupo de tipo, lá, 30 ou 25, 20 homens. Aí. Mas isso foi no início, depois entrou início. O André. Sim, e depois e entrou o André na banda, por isso não é. Não somos só mulheres. São mulheres, sim. De... O Cali. Tocamos sim. Com o Jordi, tocamos com o Rui. Sim, depois da Sara sair. Depois da Sara sair da bateria, tivemos a experimentar com vários bateristas do Projétil, não é? O Filipe dos Nancy, o Rui Santos. O André estava no. O Jordi fez uma tour connosco e depois o André veio do Brasil e nós dissemos o André, tem de ser o André, e convencemos o André. Fixo. Mas isso é só porquê? Porque, sei lá, mais nenhuma rapariga estava disponível para tocar a bateria naquele momento, não calhou. Então estávamos a tocar com quem... Porque senão preferia que fosse uma rapariga. Não, estou a brincar. Sim, senão preferia que fosse uma rapariga, claro. Okay. Eu, sei lá, estou a falar por mim. Vocês não sei até que são movimentos. Não é uma questão de preferência, tipo, é o que parecer, porque nós queremos é tocar. A ideia é tocar mesmo, é só ter uma hora numa semana, ou duas horas numa semana, ou várias, ou o que seja. Está bom a dizer. Para nos juntarmos todas, para termos um momento em que somos só nós na sala, estás a ver? E fazemos uma coisa juntas. E isso é uma coisa que não acontece muito. Não é? Tipo, os gajos têm essa cena, ainda vamos juntar, vamos fazer isto e aquilo. E as raparigas, tipo, ou tens um grupo, são raparigas por acaso, ou não tens essa oportunidade, e sentes que foram só raparigas por acaso? Não, nós fizemos propósito para sermos só raparigas no início. Ok, sentes que isso foi algum... Certo? Sim. E daí estávamos todas na cozinha sentadas, por acaso, estávamos todas na cozinha sentadas. Mas foi num jantar em que estavam mais pessoas, mas calhou estarmos lá... Não sei se estávamos só nós lá, mas pronto, estávamos todas. Ok. Yeah. Uma pergunta que eu gosto de fazer também para tirar esta aura de entrevista deste podcast é, geralmente perguntam quais foram os vossos melhores sucessos ou alcances ou as vossas melhores obras, e eu quero saber exatamente o contrário. Bom. Contem por favor os vossos maiores fracassos. Não, não, não. O que é que foi o nosso maior fracasso. Sim, contei assim um momento. Aquele não é um fracasso, minha vida toda é um fracasso. Aquele teu sonho. Esta banda é um sintoma do nosso fracasso. Houve assim algum momento em que vocês sentiram mesmo, uau, este concerto foi um fracasso, ou um concerto que vocês... Pois, a primavera, a festa da primavera. Ah, esse não foi o pior para mim, foi em Barcelos. Foi o pior, para mim foi o mais anticlimático de todos. No Milhões? No CCOB. No CCOB foi mesmo uma seca. Porque imagina, vamos a Barcelos, estamos no auditório de Barcelos, que é fixe, estás a ver que é uma zona que existe em Braga. E estão tipo, pai, 20 pessoas, tipo, a olhar lá de baixo, porque o palco é mais alto. E eles tipo. E eu, Barcelos, capital do rock, pessoal, então bora lá, fui aqui que eu me tornei punk e toda a gente. E pronto, e não gostei nada da banda que tocou a seguir, aquilo foi uma javardice de temas, foi. Eu não gostei, mas pronto. Esse para mim foi o pior, mas lá está, cada uma tem uma experiência diferente. Pronto, claro. Para a Vanessa foi no... Mas qual das primaveras? A primeira ou a segunda? Estava o Rui? Ou estava o Rui. Tava não Rui. Percebia nada do que estava a fazer. Coitado, o Rui, ele estava a tocar e a partir... Houve um momento em que ele só parou, tipo, eu não sei o que fazer! Mas tipo, mesmo, literalmente. Ok, mas isso faz parte, tipo, I guess faz isso, parte isso, da vossa na cena. Verdade, foi tão mau que foi bom, foi uma ótima experiência. Que bom. Olha, um outro também foi do BSB. O BSB, Braga Sounds Better, que foi o cartaz em que nós aparecemos como grandes. Esse foi o maior fracasso, esse eu concordo. O primeiro Braga Sounds Better foi o pior. Em termos técnicos? Em termos de tudo. Yeah. Era a primeira vez que eu dava um concerto também com elas. Quer dizer, tínhamos dado uma vez no projeto, mas eu não sabia muito bem o que eu estava a fazer no teclado. Mas depois ela estava com o mau contato, então depois às vezes desligava-se do nada. Não sabia se estava lá para escutar ou não. Mas aquilo era tipo o festival Braga Sounds Better, uma cena do techno e não sei o que, só que eles meteram lá para lá umas bandas de Braga para dizer que apoiam umas bandas de Braga. E era tipo. Eram tipo 6 da tarde, estava bem da calor, mas estávamos lá desde as 2 à espera, se fazer um caralho. E depois foi o pessoal, os nossos amigos todos foram, e nós levámos tipo props e roupas para o pessoal vestir para aquilo ser um bocadinho engraçado. Porque, vocês lidam com alguma descredibilidade de quem vos ouve, cujos machos escrotos ressabiados por estarem a ver uma banda feita por mulheres, ou vocês já lidaram com essas situações? Diretamente não. Eu sei de uma, foi de outro baixo que está aqui de Braga, que eu nem vou dizer o nome. Não foi assim tão mal, foi no Rockstar, que ele disse, isto é o que acontece quando dão o microfone ao gajo, com o Priolo. acho que foi isso foi a única coisa que me veio chegou aos ouvidos, okay. Mas de certeza que... Achaste que é de altura ou não, se levaste a mal? Um misto. Okay. Não, depois até uma altura que dizíamos que era música menstrual. Aliás, uma das ideias primordiais que veio da Leonor, nós não falámos da Leonor, que está na banda desde o início também, que ainda está na banda em espírito, porque foi mãe há 7 meses ou algo assim. A ideia dela era fazer desenhos com o sangue menstrual, que ela na altura já usava o copo menstrual. Fixe, incrível. Isso é tipo também uma forma de arte performativa, I guess. Sim, papéis e flores. E digam-me, vou só ficar aqui. Sendo que nós vivemos em Portugal, que é um país que, em termos de tanto de música como o feminismo, como esses idealismos. Vocês sentem que vocês poderiam ter mais alcance se fosse uma banda que tivesse sido construída lá fora? Ou seja, noutro país? Sentem que Portugal vos atrasa de alguma forma, em alguns sentidos? Não, por acaso, mas em Lisboa estamos só conhecemos mais, não é? Somos o poço. Nós não temos ambições. Não? Como não, é para se divertir. Sim, a nossa única cena é juntarmos e fazermos música. E quando nos pedem para ir tocar a algum sítio, nós vamos. Mas vocês não procuram nenhuma gratificação com o vosso trabalho, do que vocês fizeram? Vocês também querem divulgar de alguma forma ou tocar em alguns sítios? É só por diversão? É só pela diversão do palco? Não é pela diversão do palco, é mais pela diversão do ensaio. Okay. A cena dos concertos é divertido, mas é um subproduto. Nós nunca fomos atrás de contas, nunca pedimos para tocar em lado nenhum. Nós nunca. Já demos para dar concertos, nunca fomos atrás de. E vamos tocar ali, vamos aparecer aqui, vamos aparecer ali. Tipo, nunca. Só nos mitrávamos nos concertos do projeto. No início começámos por nos mitrar nos concertos do projeto, porque já estávamos lá, podíamos fazer isso. Vocês já tocaram em palcos aqui em Braga, no Porto, em Lisboa, certo? Aonde mais agora? Monchique, Vigo. Fomos de Vigo a Monchique, foi o nosso alcance. Coimbra, Caldas. Fixa, então vocês que acabaram por sentir. No Moinho, ainda não. Em Espinho, mais. Vários sítios no Porto, vários sítios em Lisboa. Uhum. Foi isso. Acho que foi. No Mosteiro de Sanfins. E no. Como é que se chama? O novo da Festa da Primavera. São João de Arga. Em São João de Arga. E mais um sítio numa escola. E aqui em Braga, alguns sítios. Aqui há uma polícia. E há aquele que nasceu. Nasceu um gatinho. Era uma noite de lua cheia que havia uma gata que estava grávida e ela deu à luz durante o nosso concerto. Mas como é que antes disso eu tinha dito para o pessoal: essa gata está grávida, não é? E o pessoal da casa, tipo. Não, ela só está boa da gorda, não sei o que, está assim a boa da tempo. Eu, nossa, gata está grávida. Disse, não. A meio do concerto ela começou a parir no meio de uma multidão, vai barulho, e ela ali tranquila, até bebês, mano. Foi surreal. E correu tudo bem? Pararam no concerto? Esse concerto não, foi muito... elas estavam a tocar. Também foi um fracassante, esse concerto também foi um dos maiores fracassos. Foi milagre feminista no vosso concerto também, kind of. Pode-se dizer que sim. Mas eu vi um concerto com Nancy. Nós tocávamos uma música, Nancy Spurgeon Experience tocava outra. Era o mesmo baterista. E era o mesmo baterista. E vocês rodavam todas sempre intercaladas. Ficava só o Rui dava o baixo e o Moca dava a guitarra a Leonor e estávamos para tocar. E depois era isto. Mas o Mário tocou nas nossas músicas. Sim, porque ele não sei, o resto do pessoal não trocava, ficava sempre lá a tocar, só acomodávamos. Foi muito esquizofrénico. E no fim do concerto já estava tipo uma ou duas pessoas ao fundo da sala, tipo encostada. O que é que está a passar? E ninguém se atrevia a dar mais do que 3 passos para a atenção. Sentiste que intimidaram as pessoas que estavam lá? Foi um bocado caótico também, as mudanças de música em música, de mudar, não é? De espéricas para Nancy. Depois demorou o roda de tempo do concerto, porque estavas sempre a trocar de... Ai, que Que cena. E pronto, e vocês já sentiram, tipo, em algum momento tiveram aquele convite mais especial ou... um convite maior, para um espaço maior, com mais público, que vocês, tipo, tiveram aquele momento de uau, esta banda até pode ter algum alcance, tipo, podemos fazer chegar isto a mais pessoas e assim? Não. Criar Miradas? ZBD. ZDB supostamente é aquele sítio onde toda a gente quer tocar e nunca os aceitam e nós fomos convidadas, nem sabíamos da existência do sítio. Mas lá está, tipo, não temos, nós não queremos que a banda tenha alcance. É isso. Mesmo, tipo, só queremos fazer a música, gravar e ter essa memória. Basicamente. Sei que é ser punk, ao fim e ao cabo. É uma banda punk? É um bocado. É difícil definir um jeito. É uma atitude, é uma atitude punk. É uma atitude punk, tal como é uma atitude feminista. Tipo... Quantos títulos de, banda, de géneros musicais é que já atribuíram à banda? Foi 4 ou 5. Entre quê? Grunge, punk rock, New Wave. Nunca ouvi desse. Pop Devil 666. Pop Devil 666 foi o melhor. E foi em Setúbal. Ah, em Setúbal, já, também tocamos em Setúbal, verdade. Esse foi o melhor, para mim. Tinha foi o melhor. Uma porca gigante. Esse para mim foi o melhor concerto. Eu adorei esse concerto. Pois, eu também. Foi, eu, acho que foi de todos os que nós demos, foi que eu fiquei mesmo, yes, porque se ana, wow. Estava nós, estava... Tipo, que estava tudo ao mesmo. Foi a altura. É. Yeah. Está bem, pronto, olhem, vamos ficar por aqui. Também o podcast não pode ter muita mais duração. Mas... Nem podes cortar. Nós temos que ir ensaiar. Yeah. E vocês têm de ir ensaiar. Mas também acho que já foi bom para divulgar um bocadinho a vossa, entre aspas, cena. Porquê que é entre aspas? Porque, sei lá. Linguagem não formal. Entre aspas, cena. E obrigado por... terem-me deixado dar-vos esta semi-entrevista, semi-conversa chill. Nada. Obrigada. Yeah! Bye-bye!